versão brasileira. Sonhando de eleição que na quebrada tem reforma. Só quando morre um boy que querem falar sobre droga. Só de ver o meu bonde a viatura já retorna. Só quando é preto e pobre que o homicídio some as provas. Só da ponte pra cá que essa farda suja forja. Só da ponte pra lá que eles tudo vira corja. Só pra contrariar, sumir na fuga de meiota. Só dá pra acompanhar se for do fúria em duas rotas. Só pra nós marolar, passar no baile duas horas. Só pra nós começar, já desce um combo e chama as novas. Só pra tumultuar, coloca aquela do sabota. Só pra quem quer lembrar o quanto a zona sua é foda. É que eu não sei pra onde esse mundo vai, mas pelo menos eu sei pra onde eu vou. 500 anos de Brasil aqui nada mudou, mas lembro de anos atrás, olha onde lembro, eu tô. Descobri meu rap, eu e mais três moleques bafiando tags, ouvindo Mos Def. Definitivamente procurando refs, carburando backs, escutando tracks, tranquilamente deschavando quilo, subindo a curva do S. 2017 no espaço reg, nem me lembro como vive aquilo. Viu BRR, Daniel e o Red, projeto mais rap, Alphavela organizando terrorismo. E eu não brinco, pelo campo limpo. Depois das 10 horas qualquer mano vira gringo. Quer falar difícil, vem de outra cidade. Foge, fica liso, vira peita de saudade. Adversidades na favela todos temos. Adversidade da favela todos somos. Na sinceridade tudo é questão de tempo. Após resultados irão se perguntar como. Eu vivo meu sonho e foda-se. Não pago minhas contas com a sua opinião e nem quero seu bom conselho. Sempre fui o estranho, foda-se. Hoje tem quem procura o magrão enquanto se olha no espelho. É que eu não sei pra onde esse mundo vai, mas pelo menos eu sei pra onde eu vou. 500 anos de Brasil aqui nada mudou, mas lembro de anos atrás, olha onde eu tô. É que eu não sei pra onde esse mundo vai, mas pelo menos eu sei pra onde eu vou. Essa vivência me fez ser o que eu sou. Lá fora uma sala de ar. Uma tarde fria, vários corações gelados. Sentem agonia, maldições de seus pecados. De uma sinfonia com arcanjos mascarados. Tiro a sintonia pra um arranjo consagrado. Criptografias do meu gene. Coreografias que viram meme. Corrografia não da sirene. Por correria não surpreende. A covardia desses PM. Até que não deve pra eles. Norte, sul, leste, oeste, ABC e baixada. Que Deus guarde os pretos que vivem nessas quebradas. Que a paz alcance a molecada e que eles se inspirem nas minhas rimas improvisadas. Visão de futuro é estudar e ter dinheiro. Pensar na família, no socorro e nos parceiros. Ser o mesmo a fita, sempre humilde e verdadeiro. Esses são alguns dos mandamentos maloqueiro. É que eu não sei pra onde esse mundo vai, mas pelo menos eu sei pra onde eu vou. 500 anos de Brasil aqui nada mudou, mas lembro de anos atrás, olha onde eu tô. É que eu não sei pra onde esse mundo vai, mas pelo menos eu sei pra onde eu vou. Essa vivência me fez ser o que eu sou. A rua é uma sala de aula.